JL, o RS Fundão, Caxias do Sul, Passo Fundo. Eu vejo que o tempo não volta, eu vejo que a escola não ensina. Eu vejo uma de revolta aí, por isso é que cobra propina. Hoje eu sei de tudo, o que me importa eu sei qual é o valor dessa vida. Tem gente que fala nas costas, tem gente que sempre duvida. Tem gente que nunca aprende, tem gente que nunca ensina. Que malandro a ideia é quente, a missão é que nunca termina. Sei, o povo não deve temer, o governo é que deve temer. O povo, mentira, maldade nas ruas, muita falcatrua de novo. Mas apesar dos pesares, tenhamos respeito. Jaz a maldade dos homens que fodem o gueto. Não vou querer a mentira cobrindo a verdade. Paz as pessoas que trazem a felicidade. Tem gente que cobra respostas, mas nunca responde as perguntas. Tem gente que sempre se encosta, aliás, aqui de segunda a segunda. Tem gente que cuida da vida alheia, tem gente que tem a língua comprida. Tem gente que nunca divide a ceia, tem gente que deixa, sempre vacila. Tem gente que afronta e não paga as contas, até faz de conta, sei lá, conta outra. Tem gente que pede o foco e tem gente que tá no sufoco aqui. Tem gente que não larga o copo e tem gente que se faz de louco. Tem gente que veste na copa, se toca, tem gente enganando o povo, eu vi. Mas apesar dos pesares, tenhamos respeito. Jaz a maldade dos homens que fodem o gueto. Não vou querer a mentira cobrindo a verdade. Paz as pessoas que trazem a felicidade.